Seguido pelos becos e vielas, a rima sobrevivente aqui da quebra. JC, mano, Kaed. Segura os revide, bem longe dos calibre. Aqui é só pancada, mano, longe do crime. Segura os revide, vou pro CDK Kaed. De rimar, atravessa a fronteira, expor o sentimento, brincar com o sistema. Hoje mudou o foco, não vejo mais revide. Todo mundo tá feliz, ou é só eu que ando triste? Enquanto houver desigualdade, pobre tomando tiro. Esquece o champanhe, os black label, vinho tinto. É mais que revolução, fica aqui um desabafo de quem venceu na dificuldade sem precisar gritar. Assalto, sei que meu som é tirado, não toca no carro dos play, mas nos android da favela tá lá na. Eu sei, batendo forte nos falantes, nos repique a todo instante. Muitos me vê na lama, mas eu sou é diamante. Lapidado pela rua, lavado com sangue do Messias. Tô nos camarim dos becos, chamado de esquina. Nos corre pelos meus filhos, primeiro família, depois o rap. Satisfação Giovanni, os mano do Kaed. Protesto que bate forte no sonho aqui do gueto. Representante da favela do sangue latino, preto. Combatente aqui do gueto, na periferia tamo sem medo. O movimento é só os guerreiros. Sobrevivente aqui da quebra. JC, mano, Kaed. Segura os revide, bem longe dos calibre. Aqui é só pancada, mano, longe do crime. Segura os revide, vou pro CDK Kaed. E nessa caminhada permaneço firme. Desde 98, mesma pegada, longe do crime. Eu me lembro bem, o primeiro cacete. Marcas do passado estralando no abre pro rap. Lembra W2? A empolgação dos moleque pra hoje pilantra comprar. O rap com cheque, sei que o dinheiro calou. Uns outros aderiram à moda. Um babá abandonou, decepcionado. Preocupado com a história. JC do proceder, vamos pra cima. Mostra que o rap vive. Do Guará original.